Lima, Fox Farm, tá visual com Airbus na curta final do 10. Afirmo, decolagem autorizada da 10, vento 150 graus, 59. Devido ao tráfego decolando agora na 17, saída da El, aguarde para alinhar na 10. Temos um novo Airbus da TAM passando externo. O Lima Fox Tango, decolado aos 13, controle 19-8. 19-8, Lima Fox 3, Tango. Tá 3804, no solo aos 1-3. 1-2-1, decimal 1, o solo. 1-2-1, 1, tá 3804. Bom dia, 3216, vai passar o externo, tá 3216. Livre o pouso na 10. O vento é 170 graus, 05 nós. Livre pouso no 03. Tá no baixo da BTA, livre táxi até a Papá, vai decolar da 10 ou da 17? Ok, livre táxi, chama na Papá pro cruzamento da 17. Salvador, azul 4076 estabilizado. Sinal da 10. Ok, o azul 4076, qual a distância da cabeceira 10? 7 mil. Ok, tráfego que o precede é um Airbus da TAM, segue o mesmo. O ajuste 10 no 6 e continue na final. Aguarde para o pouso. Gente, aguarda. Azul 4076, baixar travado. Ok, o Mike Serra. Prossiga o táxi pela pista 17 e na Lima, o seu vai chamar o solo em 121 decimal 1 para continuar o táxi. Tá 3-2 no meio, no solo aos 1-7, ao livrar a direita, 1-2-1 na decimal 1. 2-1-1, confere? 1-2-1 na decimal 1. É de volta. Azul 4076. Avistado, livre pouso, na 10. Vento é 150 graus, 05 nós. Ciente, livre pouso, na 10, 4076. Gol no 556, temos um tráfego da azul na curta final após o pouso do mesmo, autorizado a alinhar e manter a 10. descendente após a sua linha mantém, certo? Runa 556, alinha e mantém 1-0. Alinha e mantém 1-0, Runa 556. Azul 4076 no solo ao 19, ao livrar à direita, 121, decimal 1, o solo. 121, mas eu tô, o azul 4076, correção 29. 121. Afirmativo. Uno 556, livre a decolagem da 10, o vento é 190 graus, 079. Autorizado decolagem da 10, Uno. O voo 9091 na escuta da torre. Prossiga, senhor, voo 9091. Alinhar e manter 10. Salvador, TAM 3895, tá com ponto de espera da 10, pronto. Gente, TAM 3895, mantenha o ponto de espera. 3895. O voo no 556, decolado aos 21, chame o controle 198, boa viagem, comandante. 198, bom dia, mano. Voo 9091, livre decolagem da 10, vento 190 graus, 629. Livre decolagem da 10, voo 9091. TAM 3895, alinhar e manter após o Boeing da Gol. Alinhar e manter após o Boeing, TAM 3895. 9091. Decolando 23, controle. 119, decimal 8. 198, bom dia, igual 90, 91. Boa viagem. Obrigado, bom trabalho. O Jaguar Azul, paciente, mantenha o ponto de espera. Jaguar Azul. O TAM 3895, livre da colagem, dá no zero, o vento é 1,70 graus, 629. Já agora Azul ainda vai manter o ponto de espera devido a um tráfego na final da 1-0, é um feno. Já agora Azul, sim. Oi, Salvador, Tapatão, Lima Bravo Lima, transfere estabilizado localizador da 1-0. Ok, o Lima Bravo Lima vai efetuar pouso na 1-0 mesmo ou vai modificar as regras para pouso na 1-7? 1-0 mesmo, certo. Ok, continue na final, dá 1-0, ajuste 1-0 no meio e aguarde a autorização de pouso. Suportará. Após o pouso, o senhor vai para qual hangar, Lima Bravo Lima? Vai prosseguir para Aerostar. Copiado. Lima Bravo Lima, livre pouso na 1-0, vento 1-70 graus, 07 nós. Livre pouso, Lima Bravo Lima. O TAM 3895, decolado aos 26, controle 119, decimal 8. Controle Salvador 098, TAM 3895, obrigado. Boa viagem. Jaguar Azul, tá visual com tráfego na curta final, dá 1-0? Afirmativo, visual. Após o pouso do feno, alinhar e manter 1-0. Após o pouso, alinhar e manter, Jaguar Azul. Lima, Bravo Lima, no solo, aos 29, ao liberar a 10 à direita, chame o solo, 121, decimal 1. Direita, solo 211, obrigado. Nada. Jaguar Azul, livre decolagem, dá 1-0, vento 180 graus, meia dúzia de nós. Livre decolagem, Jaguar Azul. Xané 6213, alinha aí, mantém 1-0. Alinha e mantém 6213. O Jaguar Azul, decolado aos 30, transferência para o controle, boa viagem. Fala, Cotório, obrigado. Até mais. Boa tarde, Mike Serra, mantenha o ponto de espera. Mantendo o Mike Serra. Tá alinhado, pronto, 6213. O 6213 aguarda um instantinho pra decolagem. Nossa, escuta. Xané 6213, livre decolagem da 10, vento é 180 graus, 5 nós. Livre decolagem, 6213. O Mike Serra, alinha e mantém após o airbus do Xané. Alinha e mantém após o Xané, o Mike Serra. Xané 6213, decolado aos 33, chame o controle em 119, decimal 8. Controle Salvador 198, Xané 6213, bom dia, obrigado. Boa viagem. Obrigado. O Mike, Mike Serra, decolagem da 1-0 autorizada. O vento é 1-7-0 graus, 8-9. Livre da 1-0, Mike Serra. Azul 4463, após o tráfego, alinhar e manter 1-0. São beat. Vai alinhar e manter a 1-0, azul 4463. Afirmativo, Lima, Bravo Lima, cruze ataque Quebec. Essa viatura que está prosseguindo aí para o pátio 5, ela vai lhe dar instruções de estacionamento. Então, uma boa tarde. Nada. Mike, Mike Serra, decolado aos 35, chame o controle. 119, decimal 8. 19-8, boa tarde, bom final de semana, Mike Serra. Igualmente, boa viagem. Azul 4463, decolagem autorizada, da 1-0. Vento é sul com 4 nós. Teve decolagem no 0, azul 4463. Gol no 864, ponto de espera 1-0, boa tarde. Boa tarde, gol no 864. Após a embreada azul, alinhar e manter 1-0. Alinha e mantém 1-0, 864, observador. O azul 4463, decolado aos 38. Controle agora, 119, decimal 8. 198, grato. Uma boa tarde, azul 4463. Igualmente. Quatro, livre da colagem, da 1-0, vento 1-8-0 graus, com meia dúzia de nós. Oi, Salvador, boa tarde, Gol 9167, pronto para espera do inverno. Boa tarde, Gol 9167, mantenha o ponto de espera devido a um Airbus já passando externo, Airbus da TAM. Sim, mantenha posição, Gol 9164, decolado aos 4 Uno, chame o controle, 119, decimal 8. 198, boa tarde, Salvador, 3290 na final da 10, visual. Boa tarde, dá 3290. O ajuste é 10 no meia. Tá livre o pouso na 10. Vento, 190 graus com 4 nós. Livre pouso na 10, 3290. Salve, Salvador, muito boa tarde. Papai Romeu, Mike e Juliette. Mike, Eco Juliette, ao sobrevoar a rotatória, autorizado a final da 17 e aguarde autorização de pouso. Juliette, Júlio. O Mike Eco Juliette está visual com o Tan na final, senhor. Pode seguir com o na retaguarda dele e ingressar direto na final da 17? Firmo, reposte na final da 17. Mike, Eco Juliette. Júlio, obrigado, amigo. Nada. Uno 67, após o tráfego da TAM pousar, alinhar e manter o 10. Pode estar se mantendo, Uno 67. O Mike X Juliette, o tráfego da TAM já tocando cabeceiro 10, reporte na final da 17. 7, vai repassar na final da 17, Juliette, está visual com o tráfego, tocou agora aí. Firmo. Tá 3290 no solo 43, ao livrar à direita, 121, decimal 1, o solo. 21, 1 à direita, 3290. O Mike Juliette informa o tráfego adicional, é um ATR da Trip. O tráfego encontra-se a 9 milhas da cabeceira 10. Ah, certo, eu tô a 2 milhas da cabeceira. Tá certo, de curtinho aqui. Ok, ciente, continue na final, da 17, aguarde a autorização de pouso. Salvador, 35288, 2 milhas pro externo. O voo 1167, decolagem autorizada da 10, vento é 190 graus, 7 nós. Autorizada decolagem, voo 1167. Trip 5228, continue na final, tráfego na curta final da 17, não vai interferir na aproximação, ajuste no 0 no meia. No 0 no meia, até o mesmo onde quer, 5228. Mike Eco Juliette, avistado, livre pouso no 7, o vento 190 graus, 7 nós. Gente, Júlio, autorizado, pouso, apartado, solo. Gente. O 35288, tráfego já superado, livre pouso na 10, venta é 190 graus, 0629. Ciente, 5288. O gol 967, decolado aos 45, controle, 119, decimal 8. Danave 8, 1167, boa tarde. Boa. O Mike é com Juliette, no solo aos 46, vai dar um hangar? Autorizado, até a bata, boa tarde. Até. Ok, a gente está visual aqui com o mesmo. Obrigado, Michael Juliette. Confirme? Papa Almeida com Papatango, livre acionamento, chame para o táxi. Boa tarde, Mike Aquilete. IP 5288 no solo 48. Chame o solo, 121, décima 1. 211, boa. Papatango, chama na ponte, espera da 17. Salvador, muito boa. 5021, está aproximando a fronteira, então no zero pronto. Tente, azul 5021, livre, a decolagem da 10, o vento é 170 graus 5 nós. Tente, linha de decolagem, pista 10, 5021. Alinhar e manter 17 e reporte pronto para decolagem, é para Batango. Ok, o Eco Papatango, livre a decolagem da pista 17, o vento é 170 graus, 629. Azul 5021, decolada ao 52, chame o controle, 119, decimal 8. Controle 198, tem bom domingo. Papatango, decolado ao 53, chame o controle. 119, decimal 8. 119, decimal 8. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, chamou a torre, confirme. Acione, o Papa Romeu, Serra Zulu Alfa, chama o táxi. Muito boa tarde, 39959, aproximando do ponto de espera, dando zero, pronto para decolar. 39959. Gente, está livre a decolagem da 10. O vento é 190 graus, 62 nós. Gente, ingressa e decola 59959. Torre Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Papa Tango Romeu, final, pista 17. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, sente autorizada, final da 17, e aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, Papa Tango Romeu. Eu vou para qual hangar após o pouso, Papa Tango Romeu? Pátio 5, Serra Zulu Alfa, livre o táxi. E mantenha a táxi aí, papá. Temos tráfego na final da 17. Espera pousar, Costinha. Hangar Aerostar por o Papa Tango Romeu. Gente, Papa Tango Romeu. Eu vou. IP 9959 decolando ao 00, controle 119 decimal 8. 198. O Papa Tango Romeu, livre o pouso na 17. O vento é 200 graus, 200 graus com 4 nós. Livre pouso, pista 17, Papa Tango Romeu. Mantenha, papá, o Serra Zulu Alfa. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, seu som 02, faça o backtrack na pista 97 e dê passagem ao o outro líder que está na Papá, após o seu prossegue para Aerostar. O Serra Zulu Alfa, livre o táxi pela 17. E para informação, temos uma viatura que está cruzando ali a cabeceira 17, não vai interferir no seu táxi. Prossiga o táxi até a cabeceira 17, reporte a linha de pronto para a legolagem. Salvador, pioneiro 45, Hotel. Aqui é o pioneiro 45, cruze a 10 e na Delta chame o solo. Você vai decolar a partir da Hotel? Então é decolar da Hotel, por cidade. O pioneiro 45, estamos aqui com o Learjet para decolar aqui da 17. Aguarde 2 minutos, em 2 minutos o senhor será autorizado a decolar. Pioneiro 45, aguarde. Salvador, boa tarde, aqui é o 409, pronto. 4089 da Azul, boa tarde, mantenha a posição, número 2 para decolagem. Estamos um Learjet alinhado na 17, é o número 1. Mantendo a posição, 409. Oi, Salvador, autorizo o primeiro 4549 para o ponto 0, afirmativo. Cruze então a pista 10 na Delta, chame o solo novamente, em 1211, o pioneiro 45. Serra Zulu Alfa, tá pronto pra decolagem? Tá livre, a decolagem da 17, o vento é 160 graus, 7 nós. Salvador, é o Coral 03. Coral 03, reposto passando externo, ajuste no 06. Portaremos com 06 passando externo, Coral. Zulu Alfa, decolado ao 06, controle 199, decimal 8. Chamando agora, obrigado, até a próxima, Sierra Zulu Alfa. Até. O Coral 03, livre o pouso na pista 10, o vento é 170 graus, 612 nós. Para informação, caso receba no ticket, tráfego no Learjet já decolou da 17, não interfere no pouso. Tá ciente, tem o tráfego no ticket. Tá visual, poderia de pouso baixado, travado, coral passou de tempo. Gente. Agora. Torre Salvador, cordial, boa tarde. Vou para Romeu, Romeu, Foxtrot Lima. Romeu, Foxtrot Lima. Reposte na vertical do farol de Itapuã e aguarde para prosseguir para pouso em Salvador. O senhor vai prosseguir para Coangá? 45 BTA. Está visual com a aeronave no final da 10. Se autorizado, não tem certo no setor, reposte e prossegue direto para 5 BTA. Cliente, então mantenha o farol de Itapuã. O tráfego é um Hércules. Aguarde instruções. Estou visual com mesmo. Salvador, pioneiro 45, no ponto de saída 10, como número 2. Pioneiro 45, sente, mantém o ponto de espera. Seu Foxtrot Lima na escuta? Na escuta. Tem como prosseguir a retaguarda do tráfego nacional da 10 para aproximação do pátio 5? Afirmativo, está prosseguindo. Gente, o meu Foxtrot Lima reposta na final do pátio 5. Pode ser na final. Do 4089, Anima tem cabeceira 1-0. Anima tem 1-0, 4089. Foxtrot Lima, vento é 1970 graus 079, reporte solo controlado. Reporte solo controlado, já final, pode ser que BTA. Coral 03, solo 09, libra à direita, taxi via Alfa e na Delta, chama novamente para o cruzamento da pista. Livre decolagem, piscina 0, vento 50 graus, 079. Decolando imediato, 409, obrigado. Pioneira, após a rolagem do tráfego à frente, anima, tem cabeceira 0. Do 4089, decolado às 1-1, chama controle em 1-1-9-8. 1-1-9-8, obrigado, bom domingo, azul 4089, sinal. Confirma. Na Fox Trot Lima, sala controlada às 1-2, chama livre frequência. Bom dia. Coral 03, autorizado o cruzamento da pista, taxi até o pátio militar, reporte livrando a pista. Cruzamento.